sabio de la comida, los platos y los libros de la escuela. Los meninos de rúa, pistola, gloss y veletas, las gangas y las drogas de allá afuera. Dios lo ve desde cero, por eso seamos las cremas. Tenemos el alma negra, puro conciencia blanca, pela. Si fuera por mí, el mundo sería un manifiesto. Libro Génesis, libre de divisa y el reino oro eterno. Pero el tiempo no da nada de más, no puedo perderlo, tengo que buscármela como sea. El mundo no para, tampoco es una sola la mesa. Dios creó la tierra y créeme que yo me ensucio en ella. Por mi nación, madre y sangre, yo tengo que hacerlo. Así que si pierdo la cabeza, di mi corazón a juego. Cuando nazca mi ángel y yo esté muerto, dile que morí para que mi ángel vuelva al cielo. Las mismas tretas, los mismos problemas seguen o Brasil. O Porto é rico, mas as ruas estão barril. O sistema tá a mil e a polícia engatilhando. Doida pra deixar mais homem agonizando. Tempo tem muita droga, o cheiro é de pólvora. Clamamos a Deus pra que não chegue a nossa hora. Nossa Senhora, que nos dê a mão, que nos livre do perigo e de toda a maldição. Rezo para Deus que faça o tempo passar, que todas as famílias venham prosperar. Cada mãe desesperada na madrugada da sua cria que foi fuzilada na favela dentro de casa e da memória não se apaga. É sim, o Porto é rico, mas o povo segue pobre, mas de coração limpo e de sentimento nobre. Tem muito que não se envolve e passa mó perrei. A culpa não é minha, não é sua, é de quem? Já vi vários porém não vem ao fato. Bem-vindo à nossa guerra e assisto o espetáculo. Corpos mutilados e vários são humanos. Viver no Brasil é sentimento subhumano. Anjos que me guiem e me levem para o céu, pois aqui na terra eu vou cumprindo meu papel. Aham, eu vou cumprindo meu papel. Salve, salve, que em conflito, diretamente do Porto Rico. É nóis. É desse jeito, vagabundo, viver de rap. Tamo junto, família Kingstar, holocausto periférico. É desse jeito, vagabundo, as mesmas guerras aqui são as de lá. E não vai parar, sabe se pá, agora vou representar. Eu vou lançando assim a rima improvisada na parada. Aqui não pega nada, é muita rajada. A rua não é varanda, tio, é só rajada. É tiro na cara e muito corpo mutilado, tá ligado? Meu parceiro e aliado, junto misturado, tudo lado a lado. Família Kingstar e afiliados. Desse jeito aí, vagabundo vai curtir. Viver de rap junto até o fim. É desse jeito mesmo, tiozão, nós paga o preço. Pitua, sua vacina é meu endereço. Tô com meus parceiros, minha favela representa. Tá ligado, né, parceiro, que aqui nós não ostenta.